Patrulha Oscar Kilo Delta vai ter que efetuar um desvio de 15 graus à esquerda. Sete Kilo Delta. Papapá, Serra, Kilo Delta, vai seguir tráfego de 12 horas, 14 milhas, com 1909. Desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. paciente reportará a estabilizar localizadora X-ray de sistema nozeno, efetuando um outro desvio esquerdo. Salvador, bom dia. Bom dia, prossiga. Amigo, bom dia. Bom dia. Confirmando, vai para a posição 3 do Pátio 1. Meia dúzia. Ok, meia dúzia. Autorizado o reboque da remota no 3 para o gate meia dúzia. Reporta ao terno, Michael Falfa. Autorizado, reporta ao terno, grato. Oi, muito bom dia, gol 9119, está na final embaixo do recado. Gol 9119, continua a aproximação, reporta visual com o campo, quem negar o 90 no 3. Bem presente, muito bem. Tá visual já. Gol 9119, pista molhada, de pouso na 10, vento 320 graus, 2 horas. Sente, e pouso, na 10. Salvador, bom dia, papapá, Serra Quilo Delta. Papapá, Serra Quilo Delta, continua a aproximação na... Aproximação da 10, vento 320 graus 19, confirma intenções. É, prosseguir no ILS, caso visual mais próximo, efetua pouso na 17. Gente, reporta o marcador externo, o papapá, Serra Quilo Delta, baixada e travada. Quem negar o 10, 93. Quem com 1013, 10, 93, reporta na externo. No solo zona meia, livre à direita, chama solo 1219. 219, bom dia. Uma zona 9. Patatá, Serra Kilo Delta. Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, avião 9. Olá, bom dia, gol 1963, informação hotel, pronto para cota, autorização Galeão. 1963, bom dia, informação hotel, só um instante, cota. Serra Kilo Delta, sendo um vento variável, chuva leve sobre o campo, pistão no 7 e no 0 molhada. Confirma as intenções? Vou prosseguir para 10. Gente, continua a aproximação. Terminal no 0, 1 no 3, vento calmo, e pulso no 1 no 0, pista molhada. Bem, obrigado. Serra Kilo Delta aparece confirmando, pátio 5, destino? É Aerostar, perfeito. Se aproxima da Juliette, o avião não vai no lado. Juliette, portão 10, 1-0. Juliette, portão 1-0, avião no lado. Solo Salvador, Michael Fox, mais um reboque, traço, contra baixo. Gente, Michael Fox, bom dia. Bom dia, tá bem. Uno 963, Sofia. Pronto, recorte, Uno 963. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 1-0, curva à direita, perfil da El, Leda e Rumi. Intercepta Upper 9857 até Mouso. Aciona 51, 16, controle 1, 19, decimal 35. Autorizado nível 360, Upper November 7, decola da 10, da Elzeda, Irumi, primeira curva à direita. Transponder 51, 16 e o controle 1935. Sobre November 57, a primeira aerovia. Estimativo, Upper November 57, primeira aerovia até Monsu, o gol 1963. Cotejamento correto, chama pronto, portão 11. Chama pronto no 11, gol 1963. Informação hotel, passando 225 para o 950. Bom, 9 no 26, sem identificação, autorizada a chegada à Mari. Isso para nível de voo 050, QNH 1093. 050-1093, autoriza a chegada à TAP. Autorizada TAP, 9 no 26. Autorizada TAP, muito obrigado, 9126. Águila Delta, bom dia. Táxi via Alfa, reportante da Juliette. Feedback acionamento, chama 6219, posição número 3. Livre, chama táxi, 6219. Camarada. Aquilo Delta ingressa via Juliette, parte principal, Lima mais Quebec. Na Quebec chama Torre 1895. Juliette, parte principal, Lima, via Lima, Quebec. Vai chamar 2195. Confirmando parte 1, Lima mais Quebec. Lima mais Quebec. Controle 9126, solicita desvio esquerda pro 045. O 9126 após desvio de Voiduna. Tá, gente, livre de desvios após Voiduna, com 9126. Próxima de táxi, Xenar 62, o Nuno, temos a bordo 1.0. Confirma alternativa e autonomia. Alterna Campinas com 330. Sobre Dax até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera Torre 18 desse 195, ajuste padrão. Bom voo. Obrigado, bom domingo. Salvador, bom dia, Oceanair 6225 para Brasília, nível 320, informação Tel. 6225, bom dia, informação em curso Índia, prepara Arbor, aguardando o Cláudio. Informação Índia, guardando Arbor. Livre, chama táxi 1963. Chama pro táxi 1963. Salvador, bom dia, boa noite, 65. 865, bom dia, informação Índia, número 2 para cópia, preparar, agora aguardando. Ah, deixa eu posso papar a parte 5, vou estacionar livrando frequência. Espera da 1-0. Xenia 62, 1-1, a linha decola, pistão 1-0. Vento 1-70 graus, sincronia. A linha decola 1-0, 62-1. Curva à direita, perfil Arbor, após posição elefa. Intercepta o peso Luno 7 conforme rota do plano. Aciona 5-1-2-3, controle 1-1-9, decimal 3-5. Cotejamento correto, 6225, chama pronto para o estacionamento. Chamará pronto. São Salvador, é o mais fluido. Confirme. É o Tram mais fluido. A posição de reporte está no ponto número 9, para a remota 14, 49. Confirmando reboque da posição 9 para a remota 1-4. Positivo. Sim, te aguardo para o reboque, o Mike Zulu Índia. Ok, aguardando. Solo, eu vou 1963. 1965, prossiga. Não, 63, 1963. Nós já solicitamos um operador aqui do Finger, da ponte de desembarque, mas não apareceu ninguém. Só quer dar ajuda a gente, pedir também, por favor. Confirmo. Boa noite, 65, copia? Copia. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da 1-0, curva à direita. Perfil Árvore após posição elefa. Intercepta Bezilão 1-7 conforme rota do plano. Aciona 5-1-2-1, controle 1-1-9-35. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da 10 na Árvore, transição elefa. Intercepta Bezilão 1-7, 5-1-2-1, transponder. Controle 1-1-9-35, gol 1-2-6. 5-1-2-1 no transponder, correto, 1-8-6-5, chama pronto, portão 4. Vai chamar. 26, seguindo a descida. Avião 26, definitivamente até 2.500 pés. Reporte no fim do desvio de voo noturno. 26, a reportar término 2 de Zeus com 9-1-2. Controle Xenar 62, no decolar. 62, no 1, contato radar na decolagem, subo para nível de voo 360, saída da EL. 360, alguma chance de voar direto Leda ou Irume? Leda está autorizado, 62 e 1. Direto Leda, muito obrigado. Voando Doma, Gol 9126. Controle Salvador, copiar Gol 9126. Prossiga 9126. Tá voando Duna. Posso do nosso autorizado, ele é check-train? Ativo. Autorizado, Gol 9126. Salvador, bom dia. Gol 9274, informação Índia. Gol 9274, bom dia. Índia confere, aguarda cópia, prepara Dael. Dael, guardando cópia São Paulo, 9274. Utilizado um localizador. 2.000, está autorizado ali a sexta-feira, igual 9.1.2.000. Como a gente vai cancelar o remoto, ok? Cancelando o remoto. Sim, cancelado o remoto. Obrigado, hoje cancelamento 865. Aguardo, no 865. Aguardo. O centro Recife está nível de voo 340. Direto Irume, restrito 340, Xenar 62, no nome, muito obrigado. 0, Pati 1 Índia, no ponto de espera, torre 1-8, décimo 95, ajuste padrão, 1963. Aqui é Pati, Índia para o ponto de espera, torre 1-0, lance 895, ajuste padrão, voo 1963. Você 2000 tem coisa de ir para o localizador nessa proa? A gente está só desviando de uma formação aqui, já vai para voltar, já vai voltar para a proa de interceptação, tá? É só um cúmulo aqui. ...320 por 60 milhas. 7629, após desvio, virou. Restrito ao 340. Pós desvio Zirume, 340 restrito, Xenar. estimada para um 865, Paula? Está aguardando a liberação do Boeing da companhia Calça. Oi, bom dia, Gol 963, próximo ponto de operação pronto. Sente, Gol 963, de imediato está autorizado a alinhar e decolar na 10, vento calmo. Sente, alinhar e decolar na 10, vento calmo, Gol 1963. É o Lei da Mótica. Intercepta o pêndulo 10 até Tango Bravo Eco. Aciona 5125, controle 1, 19.35. Barulhos autorizados 400, decolada pista na 0, da El Leda Motiva. Upper Zulu na 0, Taubaté 5125, Transponder 119.35, controle Cotejou 19274. Após a colagem curva à direita 9274, chama pronto remoto 12. 19274. 126, passando externo estabilizado. 191-26, continua a aproximação, aguardando a pista livre, QNH 10, 14, informa a pista molhada. Vamos lá, Mike, chama a torre 1985. Irmão, vamos lá, Mike, cumpriu o controle? Afirma, cumpriu o controle, vai chamar a torre 1985, Mike, graças. CNE 6211, chama o centro Recife, frequência no 25.1, alterno no 33.25. 251, 3325, bom domingo. Bom dia, papapá, Lima, papapá, Mike, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, informa o tráfego, já passou o externo, baixado de trabalho para o 90. Ok, pegue no mercado do tráfego, aguardando pouso, tráfego, Lima, papapá, Mike. Gol 9126, autorizado pouso na 10, vento calmo. Livre pouso na 10, Gol 9126. Decolador 40, chama o controle 119.35. 935, Gol 1963. Papa para Lima, Papa Mike, pega confirmando, Pat 5, destino? Pat 4, cara. 90, autonomia 3 horas, alterna Goiânia. Confirmando 090 agora? Afirma 090. Segue o Boeing da Gol como número 2 até o ponto de espera da 10, via pátio 1 e Índia. O ponto de espera torre 1185, ajuste padrão. Bom voo. Conseguir a Gol, 11895, ajuste na 093, ajuste na 6225, bom domingo. Bom, boa noite, 65 também para o táxi, 1973 a bordo, Palmas, 3 horas e meia. Mesmo 5, livre táxi até o ponto de espera da 10. Direita via Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste padrão. Padrão 1895, obrigado, boa noite. Gol 9126, no solo aos 41, já livrou, chama solo 1219. 219, Gol 9126. Venha, livrou. 9126, bom dia. Alfa, reportante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, Gol 9126. Salvador, bom dia, 865, ponto de espera 10, pronto. Gol 1865, está autorizada a linha de decolar, pistão no 0, vento 1, 0, 0 graus, 19. Ali é decolada 10, boa noite, 65. Gente, Lima, Papa Mike, solo aos 4-3. Livro na ótica, hoje estacionar liberando frequência, boa. Boa. Colo 9-1-2-6-5-2-9. Se a rolagem não no zero, ali mantém. Quando o Boeing da Gol, a minha ali mantém, a gente no 0-2-2-5. Após o tráfego da companhia, ingressa a Juliette para a remota 11, Gol 9-1-2-6. Uno 865, decolando aos 45, chama o controle. 119-35. 1935, boa. Chama 6225, manterá a cabeceira no 0 por mais 4 minutos. Devido ao tráfego que acabou de decolar ao 0, desde a saída, porém em nível inferior. 6225. Caso seja necessário, a gente vai no nível inferior a ele. Gente, mantém a cabeceira. Mantém a nossa cabeceira 225. 3.000, direto a alerta após 2.000. Obrigado. Solo Salvador Gol 9126, só confirmando, esse TAM aqui está na 14, está aumentando a numeração, onde seria a remota 11? O 9126, gate 11, correção, gate 11. 963, chame o centro Recife, frequente no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 351-3325, bom dia, obrigado. Recife de colagem, Cristo 90, chame 6225. Quatro, após o Airbus 318 da Avianca, ali mantém o 90. Quem mantém a porta do colégio? Ofre. Nem 6225, decolado aos 49, chama o controle, 19.35. 19.35, eixo nem 6225, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, eixo nem 6225, decolou, passando 19500 PES para 380, Arbore, MFA. Nem 6225, contato radar na decolagem, suba para níveis de voo 380, Cedargo. 380 Arco, Janel 6225. 1865, após desvio e elefa. Reporte na Porta de Elefa. Conta lá na Porta de Elefa. Tá aqui a 15 B, aliás. 1865. No 865, após desvios, voe Ocito. Após desvios, Ocito, obrigado. No 865. No 865, chame o centro Recife. Frequência no 28.8, altera no 26.0. 288-260, muito bom dia, muito bom trabalho, obrigado. Mike Zulu Yankee, solicito autorização para reboque até o fim de número, para até o fim de número 4. Autorizado, chama o término, Mike Zulu Yankee. Zulu Yankee. Está na 0, bom, na 74, decolado 152, chama o controle, 19.35. 19.35, obrigado, e um bom dia. Bom dia. Controle de Salvador, bom dia, 9274 da Gol, da Helder da Máxima. 9274, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 400, autorizado para direto Leda. Direita Leda, 9274, autorizado para o centro. Xerém 6225, desviou à direita pro 290 por 20 milhas. 25. Salvador, clear, say good morning, Azul 5003, Guarulhos, initial level 340, we have information in India, request ATC clear. Salvador, clear, Azul 5003, good morning, information India, stand by to copy. Stand by one, Azul 5003. Xenemia 225 após desvio Dadina. Após desvio Dadina, Xenemia 225. Não, corrigindo, Xenemia 225 após desvio foi Ofício. Ofício, Xenemia 225, obrigado. O Gol 9274 autorizado Dadina. Dadina da presença, muito obrigado. Xenemia 225, chama do centro Recife, frequência 128.8, alterna. Xenemia 225. Controle, confirme a alternativa. Xenemia 225, a primária 12.8, a secundária 12.0. 128, alternou 260, Xenemia 225, bom dia. Azul 5003, right to copy. Right to copy, Azul 5003. Clear to Guarulhos, flight level 360, departure runway 10, after departure, right turn. Dial departure, Motiva transition, via Alpha Zulu 102 Tango Bravo Echo. Smoke 5155 Departure Salvador Control 119.35. Echo Guarulhos, level 340, departure is on runway 10. First turn to the right, departure will be dial, transition, Motiva, squawk 5155, departure control 119.35, and Zulu 5003. Flight level 360. Roger, 360, clear to Guarulhos, level 5003. Red back or red, call me red for push and start. I'm gonna call you for push and start, level 5003. Solo Salvador, Mike Zulu Yankee informa o término do reboque na posição 4. Ciente, Mike Zulu Yankee, ciente.